Falar um pouquinho para vocês da maternidade em meio de pandemia, né? Como é que exercer o papel de mãe nesse momento? Eu tô achando bem tranquilo o fato da gente não precisar ter que se locomover, de receber visita. Até porque eu fui bem família, né? Então, inventar brincadeira, porque eu tenho um filho de 3 anos. Inventar brincadeiras, cantigas, distrações, jogar bola com ele. Então, no começo da pandemia eu tava grávida, né? Agora eu tô com um bebê de 5 dias. E aí, daí, é ter que inventar atividades lúdicas com meu filho, pra poder passar o tempo com ele dentro de casa, sempre que não podemos sair e tal. E fazer com que ele entendesse que era importante estar dentro de casa. Eu tenho a ajuda do meu esposo, né? Graças a Deus, o meu esposo, ele é fora de série, né? Ele me ajuda muito dentro de casa em relação a fazer comida quando eu preciso, dar banho nos meninos. Ainda mais agora nesse momento, né, que eu tô de resguardo, eu tenho que ficar de cama. Ele me ajuda pra caramba, ele dá de banho nos meninos, ele dá de comer pro mais velho. Ele brinca com o mais velho. Ele ajuda o mais velho a entender que nesse momento que a mamãe tá de cama, ele não pode brincar com a mamãe, não pode pular. Ele limpa a casa, lava roupa. Fora de série, eu tenho um maridão assim, eu casei certo, eu posso dizer, né? A minha relação familiar melhorou muito, estreitou mais os vínculos. Percebi que meu filho mais velho ficou. Amadureceu mais. Tá mais obediente, mais independente. Ele tá mais compreensivo, tá bem mais família. A minha relação profissional e psicológica deu uma. Profissional deu uma embalada, né? Porque eu sou psicóloga educacional. Então, como é que uma psicóloga faz atendimento com os alunos, faz palestras, faz orientações educacionais e vocacionais à distância? Foi criado um Instagram para eu poder trabalhar até o menino nascer, para fazer em home office. Então eu dependia muito da disposição dos alunos, dos pais, para que tivesse esse contato com eles. E assim, a internet não colabora, é a única parte que foi difícil, a internet não colabora. A parte psicológica para mim nesse momento tá bem tranquila, porque. Como eu falei, eu sou uma pessoa bem família. Então, passar a maior parte do tempo em família, pra mim tem sido gratificante, tem sido tranquilizante. Então, tô bem. O maior desafio que eu tô tendo nessa pandemia, durante a quarentena, só é o fato de ter que inventar meios pra distrair meu filho. Só isso. Né? E o medo que eu tenho do meu esposo ter que sair de casa e se expor para fazer qualquer atividade, quer ir trabalhar ou quer ir no supermercado e expor a mim, né? E os meus filhos, até mesmo a ele, porque ele também é um quadro de risco. O que que essa pandemia trouxe de novo para mim, né? Quanto à maternidade. Eu sempre tive um sonho, antes mesmo de sonhar em ser psicóloga, sonhar em ter uma profissão, ser mãe, né? Ser mãe, ser dona de casa, pode ser até engraçado, mas eu sempre tive essa vontade. Minha mãe até brincava assim, minha filha, você tem que estudar, você tem que ter um futuro, você tem que ter um emprego para ajudar o seu esposo a sustentar a sua casa. E eu falei assim, eu vou fazer tudo isso, eu vou estudar, ter uma profissão, ter um trabalho para auxiliar meu esposo em casa. Mas eu queria tanto uma oportunidade de passar um tempo mais com meus filhos e poder passar praticamente um ano inteiro junto com meu filho de 3 anos. Nossa, foi uma experiência única na minha vida. Tem mais trabalho? Tem, porque tem. Uma criança que quer atenção. Casa que quer, tem que limpar, roupa que tem que lavar, marido ajuda, ajuda, mas tem que dar conta de casa e menino. Dá mais trabalho? Dá. Só que eu achei muito menos estressante. Eu achei mais tranquilo. Porque eu tava fazendo aquilo que eu sempre pensei em fazer. Em ter uma dedicação exclusiva pra filho, pro meu filho. E aí, agora, eu sinto saudade, assim, de trabalhar, né? De estar lá no meio daquela rotina, da correria, do dia a dia. Mas o que ela me trouxe de novo foi... como é que eu posso falar em palavras bem curtinhas? Foi dar valor, né, ao tempo que a gente tem aos nossos filhos. Já é um tempo tão curto, a vida já é tão corrida, e pra gente desperdiçar com outras coisas. Então eu aprendi a dar valor, muito mais valor, para aquilo que Deus me deu, que é meus filhos, meu esposo e o nosso lar, para tornar ele aconchegante.